Bota pra tocar no paredão. Alô, meu vaqueiro assim, é diferente, não, João. Alô, meu parceiro Martim da Integral Mix. Alô, minha vaqueira, mas que bota o gato no chão. Mas hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado. Hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado. Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem limite. Já preparei o piso, é barra do meu caminhão. Traje de vaqueiro, bota em cavalo selado. Hoje nem a pau, eu pulo só no meu colchão. E as gatas bebem, desce até o chão. E viram lito dançando um pozinho. Batendo a bota, sobe o poeirão. Vaquejada boa, só presta assim, mas hoje tem show. Mas hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Mas hoje tem festa de gado, chama. Mas hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado, chama. Você tá cinco acordeões, nome de Campo Sábio, Ceará. Aí já vem na representação do SF Rádio, nome de Lei Guaragão. Vem mudar na tela de Nessotir. Eu já organizei minha galera, hoje a noite é sem limite. Já preparei o piso, é parra no meu caminhão. Traje de vaqueiro, bota em cavalo selado. Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão. E as gatas bebem, desce até o chão. E vira lito dançando um forrozinho. Batendo bota, sobe o poeirão. Foi vaquejada boa, só presta assim, mas hoje tem chão. Festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado. Mas hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Mas hoje tem festa de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado. Mas hoje tem festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Vai! Alô, parceiro, Dom Vaqueiro de Itaueiras, Ferentos e Vaz. Alô, tal, São Gabriel. O vaqueiro mais diferente do Ceará. Bota na pegada do boi. Alô, passarinho, alô, Augusto Agostinho. Os tratadores do SS Ramos. Alô, Grigório, meu vaqueiro vai diferente. Tamo junto, viu?